bagian sini ada itu, apa kabar sana? Saya nak berlari saya pada kali ini. Saída para o Galeão, será San Voo 1 no transição Doppler. Aguarde um minuto, cópia. Siderão 9972 no solo 03, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette. Correção via Alfa e Kilo. Para o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, Siderão 9972. Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, aciona 5504, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, China 62, 1, 1. Um negativo, Sanvo no Doclo, Sanvo 1 é saída, transição Doclo. Sanvo 1, transição Doclo. Correto, cotejamento, China 6211, portão 5. China me pronto para o pushback instrumento. Valeu, minha. Rio 5975 estabilizado, ILS. Rio 5975, bom dia, tráfego avistado, TNH padrão. Pouso autorizado, senhor. Pistão 0, vento 3, 0, 0 graus, 0, 2, 9. Autorizado o pouso, Rio 5, 9, 7. Portão 0, 1, chame em 18, 9, 5, 4, pushback, para mim. Autorizando 53, chama Sierra Recife em 2835, Osana 25, décima 1. Gente, obrigado, bom dia. Rio 5975 no solo 1107, libera a pista próxima à interseção à direita e da presente chame solo na frequência 121, decimal 9, senhor. Rio 6211 na escuta da Torre Salvador. T211, por gentileza, para o pushback acionamento, portão 5 da presente, solo 121, decimal 9. Acionamento aprovado, chame pronto para o táxi, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. P-517, livre final IRS, foi para 1-0, chave estabilizada. Olha a coisa boa. Brasília 225, por gentileza, a informação mudou, tá? A informação agora é a Índia. Chame solo para a cópia agora em 121 decimal 9, senhor. Ok, 219, obrigado, senhor, bom dia aí. Transição na TAP. Transponde. Comando 5471, controle 120, decimal 80. Eu te aproximo assim, aliás, a Freaker no 0, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 18, 9, 5. CNH padrão, por gentileza confirme, está embaixo travado avistando? Afirmativo, embaixo sacada avistando. 3517, pouso autorizado na pista 10, vento calmo, CNH padrão. 7, sobrepouso 3517. Salvador, bom dia, CNH 6225, formação Índia, autorização Brasília. 6225, formação Índia, autorizado Brasília. Via Cozulu no 7 até a Pina, nível 380. Subida arbor 1, transição Elefa, curva à direita após a decolagem. 5477, transponde, 1208, controle. 380, nível para Brasília, decola da 10 com curva à direita na arbor, transição Elefa com a primeira aerovia Cozulu no 7 até a Pina. Controle 61208, transponder 5477, Portinelli 6225 na posição 6. Confirmando a subida Arbor 1, transição aérea. Arbor 1, transição aérea. Corrijo o Portinelli 6225. Correto, 6225, no portal 62, deixando para o feedback para mim. 62, chamado. Prezado, Champagne, 4201. Romeu Bravo, Oscar, autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, pistão no 7. Fez 5 no 7, no solo 1 no 6, libera a pista próxima à interseção à direita e chama em solo na frequência 1, 2, 1, decimal 9. Quebra na próxima, 2, 1, 9, graças a Deus. Alfa Juliette, portão 07. Alfa 3, galeão autorizado, viado ao plano de voo, nível 360. Subida São João 1, Leda, Tóquio, curva à direita após a decolagem da 10. 5513, transponder, 1208, controle. Alvo 1, Julieta Doc, lá, 193. Correto, chama para puxar back para mim. Confirme. 4-3-3, chama para a saída do 2-3-3. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Romeu para baixo. Bravo Oscar, contato radar Zé Golânio, mantém 400, você da mão. 400 na mão, Romeu Bravo Oscar. Azul 4958, sai contato radar. Agora 55 milhas sudoeste da Lua, autorizada a chegar a bomba de ONU, chama o ideal descida. Romeu, Romeu Bravo Oscar, chama o centro Recife em 2085, alterna 2545. 2625, Romeu Bravo Oscar. Desse mantém um 050. 0041, próxima ponta de espera, chame 18914, até negar no 0-4. Obrigado, bom dia, hoje é 621 para posicionamento, posição 5. Quem aguarda, 621? Não aguardo. Tem que estar com a data radar 60, milha sul de Salvador. Precisa da chegada bomba de ONU, chama o Miguel de Silva. Quatro 201, decolando aos 25, chame agora o controle de Salvador. Velocima 8, bom voo. 2221, está no ponto de espera, pronto. Passageiro 2221, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento 310 graus, 019, QNH 1014. Polo 014, está autorizado a alinhar e decolar o 2221. Estava no Golfo, voo local RMRMA 500 pés, colo com Pro Norte, para sobrevoo próximo a Camaçari em coordenação com a Torre. Ação na Transponder 0122, Torre 395, controle 120-80. Para acionamento de decolagem, chama a torre 1 no 8 decimal 9, que é legal no 0 no 4. O meu Golf autorizado o acionamento, chame pronto para decolagem. Azul 4958, livre linha 7P para 90, pista para 2000 pés, o altímetro em Salvador 9094, chama estabilizado no localizador. 2000, falando 9094, livre linha 7P para 90, Salvador 4992. Pesado 6250, ponto de espera da 10, via parte de linha, ponto de espera chama em torre 1895, 10 no 4, aqui. Voo 963, segue a retaguarda 0280 até o ponto de espera via Fátima em Índia, quando lá 1952, 10 no 4 agis. Salve Salvador, como disse, é o Alfa, XDelta. Alfa XDelta, autorizado em início do rebote até a saída do Pátio 3, chama para ingresso do Pátio 3 4. Saída 2221, decolado aos 31, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. Controle 120.8, 2221. Azul 4201, chame ao centro Recife, as frequências 128.35, alterna 125.1. Ok, 2235, bom dia, obrigado. Controle Salvador, passaria do 2221. Passaria do 2221. Contato radar ainda para lá, em submanter 160, você dá bom. 2221. Na saída MOMO, autorizado 60. Informou o controle que não cumpre o gradiente superior da saída MOMO. Bem, está livre de restrições. 2221. Passaria 2221, livre das restrições, livre ascensão ao 160 da MOMO. está fora do solo, comprou a norte. Obrigado pelo norte, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8. Papa Romeu, até o Romeu Golf, considera-se decolado aos 33. Vai chamar o controle, eu vou estar o Romeu Golf. Romeu, até o meu Golf. Prossiga. Decolou o Neymar, já comprou a nós. Sobrevoo vai ser a BA093, próximo de Camaçari. Gente, mantém sem regras de voo visual, 710, altimetro em Salvador, no 014. Vai afastar-se mais de 20 mil em Salvador? Aproximadamente. Gente, está ciente da área proibida de Camaçari, correto? Tá. Por acaso irá ingressar nessa área, quer dizer, sobre você será próximo a essa área? É a... vai... fora dela, tá? Tem aquele momento pra essa área, é a proibida. Correto. Meu 225, decolado aos 34, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Salvador 1208, ótimo dia, ou chame 225. Igualmente, senhor. 127, controle Salvador, bom dia, o Xané 6225, cruzando 2000 pés, perfil da Rota, proximidade vai, né? Chama 225, contato radar, decolagem, submantendo 380, após 2000 de ATLF. Ciente, liga a sessão 380, após 2000 de ATLF, o chama 225. 2, Salvador, bom dia, passando 2229, autorizado até o 1.5.0. Passagem 2229. Sua indicação precisa da chegada Bomed 1 desse Mateão 050. Da Bomed 1 até o 050-2229. Calma, Kenegal no 014. Livre decolagem, iniciando o voo 963. Ponto de espera pronto, 6219. Para 219, mantenha o ponto de espera ficando 0. Mantém, 6219. 958. Salvador, voo azul 4958, passando o Índia Serra. Azul 4958, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 014, continue a aproximação, informarei pista livre, azul 4958. Ciente 4958. Azul 4958, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Baixo aí, travou, sente o pouso autorizado, pistão no 04958. Gol no 963, decolado aos 37, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Controle Salvador 208, bom 963, obrigado, até a próxima. Patrulha Salvador, bom dia, voo 963, saída de Salvo 1, passa 1600 pés. Voo 963, contato radar decolagem, submantenha 360, saída de Salvo 1. Saída de Salvo 1, sobe ao 360, voo 963. Azul 2775 estabilizando? Estabilizando no momento, localizador. Vai se aproximar do sistema elétrico, separation, natural em 1-9, que se mola 95. 95, telefone. Certo. 2 Salvador, bom dia, Zulu 775, estabilizado os blocos da 10 ILS X-Ray. Bom dia, Zulu 775, tráfego avistado aqui na Igal 0114 agora. Número 2 para pouso, continua a aproximação, chamber esquerda já. Sente, 1014, 375. Embaixo travado, 2775. Copiado, Azul 2775, continua a aproximação, informaria vista livre. Continua a aproximação, 2775. 4958 no solo 139, libera a pista para a próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121.9. Solo 121.9.4958. Mantenha 4 mil pés, ajuste 1094, via saída, coisa, via chegada a ponte, com anúncio do procedimento LS X-Ray para cabeceira 10. Mantendo regras de voo visuais, visão na área proibida, reporte, irá pousar nessa localidade? Deixa eu passar para o regresso, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Xané 6211, atualizado, alinhar e manter a pista no zero. Autorizado, alinhar e manter no zero, Xané 6211. Xané 6225. Agora Recife na frequência 12828 até 1260, Roxané 6225. 2228, Roxané 6225. Azul 2775, Solos 42, liberou a pista, me sola agora, frequência 21.9. 219, bom dia. 19, inicia redução para 2109. Areia do 2229, vou direto Duna, desse mantém a 3000. Se possível, mantém a velocidade até mais próxima. Chané 6211, vento variável 3 nós, altímetro 1014, no 0 no 4, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem no 0, 6211. O 963 chama de Recife agora, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 128 25, 125, gol 963. Controle Salvador, o Xanel 6211 decolado, confirma a saída Sanvo. Xanel 6211, subazia, saída Sanvo 1, submantendo o 360. Ative a saída 360 ao nível, autoriza, Hirumi da presente? Inicialmente, após 2000, direto no rumo de Leda. Vai Leda então, Oceaner 6219. Ativa, após Leda, após passar Leda, direto do Dóquilo. Vai uma Leda da presente após Dóquilo, 6219. Desse mantendo 2.000, autorizado o final do procedimento TLE. Pessoal, passaria 2.229, direto 2.000, autorizado o final do procedimento. Passaria 2.229, autorizado o ILS para 2.000. Nível 60, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 260, passaria 2221. Centro Recife 1288, 1260, 2221. O nome desse mantém 3.000. Estabilizado, passaria dos 2229. Complete final do procedimento, chame torre 118 de 95. 2225, obrigado. Torno 649, desse mantém 2000. Antes não, mantém 49. Torre Salvador, passaredo 2229, estabilizado no ILS. Passaredo 2229, aporte Índia Serra, baixar travada, Simba. Reportará. Vendido 3107, formação em curso de viagem, prossiga. Vendido 3597, autorizado Brasília, nível 360, VPZ 197, pode vir rota do plano de voo. Decola pista 0, após a decolagem, curva à direita. Perfil de saída, arbor 1, após transição elefa, 5524 no transponder. Controle Salvador 120.80. Tá 3597, condicionamento correto, reporta pronto, porque vai condicionamento portão 7. Meia 219, chame Recife agora, na frequência 1228.35, alterna 25.1. Recife 1228.35, alterna 1251.6219. Sim. 49, complexo na LS, chame torre 1118.95. S-295, gol no 649. Torre Salvador, gol no 649, estabilizado ILS. No 649, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista 10 livre. Guarda a pista 10, gol no 649. Passarei 2229 no solo 54, direita via. Foxtrot, chame solo 121, décimo 9. Foxtrot, chamada solo 229, passarei do 229. Vou no 649, cheque trem de pouso, vento 320 graus, 29, pista no zero, pouso autorizado. Teve pouso na 10, já consegui passar a travada, vou no 649. Meu golfe, mantém a regra de voo visuais, reporte avistando de ponto para pouso. Via Juliette, remota 1-2. 649, na sala 57, libera a pista direita via táxi e eco, chama o solo 21, décimo 9. Eco 29. Aguarde, Sandra, 357. Bola 649, bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. Tran 3597, autorizado, se tiver visionamento, portão 07, reporta o dado. Salvador, muito bom dia. Gol 1233, informação Juliette, qual é seu nome? Autorização para Brasília. Bom dia, gol 1233. Por gentileza, a frequência do solo em 121 décima 9. 1219, gol 1233. Gol 1233, mantém escuta e aguarda.